nosso programa. A Cleusa Maria em Goiânia também ouvindo nosso programa. Meu amigo J. Márcio Souza em Restrito do Jauré, Mato Grosso, também ligado no nosso programa. Minha querida Jaciara Pinheiro em Lagoa do Ouro, no Pernambuco. Mundo Sertanejo, Brasil inteiro ouve. Eduardo Costa canta Louco Coração. Passou como furacão, tantos carinhos, noites de paixão, sonhos que viraram ilusão, uma história de amor. Tudo acabou em desilusão. É o desejo desse pecador deixar livre esse coração que o destino enganou. Só restou nessa lenta agonia músicas com tristes melodias que me lembram que eu não posso mais entregar meu pobre louco coração pra quem não sabe amar. Vai, vai, vai embora da minha vida. Vai, vai, fica com saudade. Não vai achar ninguém que te ame tanto assim. Por isso vai, vai, vai, levanta e cai fora. Passou como um furacão, tantos carinhos, noites de paixão, sonhos que viraram ilusão, uma história de amor. Tudo acabou em desilusão. É o desejo desse pecador deixar livre esse coração que o destino enganou. Só restou desta lenta agonia músicas com tristes melodias que me lembram que eu não posso mais entregar meu pobre louco coração pra quem não sabe amar. Vai, vai, vai embora da minha vida. Vai, vai, fica com saudade. Não vai achar ninguém que te ame tanto assim. Por isso vai, vai, vai, levanta e cai fora. Muito bem, vamos em frente, meu amigo Picho Ferreira, em Acreúna, Goiás, ouvindo o nosso programa. Obrigado pelo carinho de todos vocês, viu? Ah, vamos aí para Trombas, né? Trombas, Rádio Serra Dourada FM. Um abraço a todos vocês, Dorcelino Carvalho, Ivan Vieira, todos vocês aí da Rádio Serra Dourada FM em Trombas, né? Nossa grande parceira. Um abraço a todos da equipe. Audiência muito grande em Trombas, nas fazendas, nos sítios, né? Nas chácaras aí, em toda a região de Trombas, ouvindo o nosso programa pela Rádio Serra Dourada FM. Valeu, Dorcelino, Ivan, todos da equipe, os locutores, todos os funcionários, enfim. Muito obrigado pela parceria de vocês, tá bom? A minha querida Etelvina em São Sebastião da Vargem Alegre, né? Ouvindo o nosso programa, Rádio Tribuna FM. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Minha querida Marina Mota, né? A Marina Mota em Ubá. Um abraço, muito obrigado. Meu amigo Renilson de Jesus, em Adustina, na Bahia, ligado no nosso programa. Oi, meu amigo Nelsinho Rezende, da Rádio Mug FM. Um abraço, muito obrigado, viu, a todos vocês. Rádio Simolândia FM, em Simolândia, Goiás, exibindo o nosso programa. Um abraço.

Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, estamos de volta, Mundo Sertanejo, muita música no seu rádio, conte para os amigos, estamos no ar, né? Mundo Sertanejo está no ar aí na sua cidade, né? A todos vocês que estão sintonizados em todas as nossas rádios parceiras pelo Brasil inteiro, são afiliadas à nossa central de produção, radioestudiobrasil.com.br, exibindo nosso programa, né? Um abraço, muito obrigado, viu? São quase 2,000 emissoras afiliadas, FM, AM, Rádio Web, um abraço, muito obrigado a todos vocês que compõem essas equipes fantásticas, nossos parceiros pelo Brasil inteiro, né? Jefferson Maier, em Camaquã, no Rio Grande do Sul, né? Camaquã, Rio Grande do Sul. Um abraço, meu amigo Jefferson Maia, a todos vocês de Camaquã, no Rio Grande do Sul. Barbaridade, tchê. É, deve fazer um frio danado aí, né? E se bem que Brasília, nos últimos dias, fez um frio danado, né? Uma frente fria chegou aqui e botou todo mundo para usar os casacos, os edredons. É, muito bacana. É um frio gostoso, é bom para dormir, né? A minha querida Mônica Souza, em Roda Velha, Bahia. Um abraço a todos vocês de Roda Velha, né? Rádio Destaque FM, exibindo o Mundo Sertanejo. Minha querida Luciana Pires e o Naí também, Estadão de Minas Gerais, ouvindo o nosso programa. A minha querida Rita Cássia, Barra do Bugres, Estadão do Mato Grosso. Vamos em frente, Janinho e Mazinho cantam Telha Quebrada. A participação especial do Gino e Gino. Vamos lá. Essa chuva, ela se foi e não voltou. Olhando a telha quebrada, lembro os beijos apaixonados, escutando o som da chuva, eu e ela abraçados. E pra contar com a gente, missionários do Brasil, alô, Gino e Gelo. Convite, meus queridos sobrinhos. Aquela telha quebrada é tão fácil de trocar, mas não adianta nada se não faz meu bem voltar. A cigana me falou que ela ainda tá solteira, até que um dia ela volta ouvindo a goteira. Olhando a telha quebrada, lembro os beijos apaixonados, escutando o som da chuva, eu e ela abraçados. Minha esperança que um dia posso ver meu bem voltando, pra devolver a alegria que a tristeza tá judiando. A cigana garantiu onde espera a sua mana, pra me ajudar a cuidar daquela telha quebrada. Olhando a telha quebrada, lembro os beijos apaixonados, escutando o som da chuva, eu e ela abraçados.

A minha querida é Thelma Gonçalves, em Nova Olímpia, Mato Grosso, ligado no nosso programa. Aí, meu amigo Nelsinho Rezende, Cabra Danado, Rádio Mug FM, em São Paulo, exibindo o Mundo Sertanejo. A minha querida Carolina Stephanie, em Cotriguaçu, Mato Grosso, Rádio Raio de Luz FM, exibindo o nosso Mundo Sertanejo. Muito obrigado, viu, a todos vocês. A minha querida Adriana Pedrosa, em São Luís, no Maranhão, um abraço, muito obrigado, viu. Caroline Barcelos, em Carmo do Paranaíba, quase não sai, Estadão de Minas Gerais, ali próximo a Patos de Minas, né? Já estive por lá, muito bacana, é um lugar muito bonito, o Triângulo Mineiro, né? Aí no Coromandel nós temos a 95 FM, que exibe nosso programa com muito sucesso aí para toda a região. Muito obrigado a todos da equipe da 95 FM, que tem como diretor-presidente nosso querido Cleiton Aguiar, nosso amigo Cleiton Aguiar, né? Que todo mundo conhece e gosta, né? O Fauri Oliveira, locutor da Tribuna FM, Fábio Vieira, Jorge Vieira, todos da equipe da Tribuna FM, São Sebastião da Vargem Alegre, aí Vargem Grande do Rio Pardo, Rádio VG FM, Aldinei Pereira, todos da equipe da VG FM, Vargem Grande do Rio Pardo, aí também do Estadão de Minas Gerais, exibindo nosso programa com muito sucesso. Diego Valadares canta para vocês uma música que também é linda e um dos grandes sucessos da minha carreira. Me Dê Uma Chance. Olha só que guarânia bonita, né? Canta, Diego Valadares. Só ficou saudade, momentos que a gente viveu de felicidade. Não sei o que faço agora, me sinto sozinho. Não tenho mais os seus abraços, nem os seus carinhos. Me dê uma chance, eu vou te provar o quanto te amo e quero te amar. Não sei o motivo porque tudo acabou. Meus braços te esperam com o mesmo calor. Nosso caso de amor só ficou saudade, momentos que a gente viveu de felicidade. Não sei o que faço agora, me sinto sozinho. Não tenho mais os seus abraços, nem os seus carinhos. Me dê uma chance, que eu vou te provar o quanto te amo e quero te amar. Não sei o motivo porque tudo acabou. Meus braços te esperam com o mesmo calor. Não sei o motivo porque tudo acabou. Meus braços te esperam com o mesmo calor. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Maravilha, maravilha, estamos de volta. Minha querida Vânia Ramos, em São Domingos, Goiás, ouvindo o nosso programa, muito obrigado, viu? A minha querida Maria, em Santo Luzido do Paruá, também ligada no nosso programa. Na realidade, ela mora em Umbizal, região de Santa Luzia, né? Ouvindo o nosso programa pela Tropical FM e também pela Pindorama FM. Um abraço a todos vocês que compõem essas equipes maravilhosas, né? Muito obrigado, viu? Um abraço aí ao meu amigo Sandro Santos, o Aloísio, a todos vocês amigos aí da Brígida FM, um abraço, muito obrigado. Ô Ticão da FM, um abraço, muito obrigado, viu? Meu amigo Francisco Joaquim, popular Ticão da FM, os amigos aí da Brígida FM, município de Orocó, no Estadão do Pernambuco, exibindo o nosso programa todos os dias, às 16 horas. Vamos em frente, Tim Lelo canta, Ela Ó em Mim. Acreditei no amor e ela pode me. Muito Muito bem, minha querida Cidinha Nogueira, em Casa Branca, São Paulo, também ouvindo o nosso programa. Meu amigo Maurício Oliveira, em Três Corações, Minas Gerais. Um abraço, muito obrigado a todos vocês, amigos de Três Corações, Estadão de Minas Gerais, ligados no nosso programa. Minha querida Rosiela de Jesus, em Goiânia. Também a Márcia Faria, todos vocês de Goiânia, capital de todos os goianos. Nós temos duas rádios parceiras em Goiânia, né? A Cidade FM, nosso amigo Alexandre, né? E todos da equipe da Cidade FM. E também os amigos da Rádio Web Goiânia, exibindo o nosso mundo sertanejo com muito sucesso. Quem canta bonito agora é Cristiano Araújo, Caso Indefinido. Canta Cristiano Araújo. Alguém explica nossa relação. Um caso indefinido, mas rola paixão. Adoro esse perigo, mexe demais comigo, mas não te tenho em minhas mãos. Se você quiser, podemos ser um caso indefinido, nada mais. Apenas bons amigos, namorar, casar, ter filhos, passar a vida inteira juntos. E vai saber se um dia seremos nós. Nenhum beijo pra calar nossa voz. Um minuto, uma hora, não importa o tempo. Estamos sós. Se você quiser, a gente casa ou namora. A gente fica ou enrola. O que eu mais quero é que você me queira. Se você quiser, a gente casa ou namora. A gente fica ou enrola. Quero é que você me queira. Por um momento ou pra vida inteira. Seremos nós. Nenhum beijo pra calar nossa voz. Um minuto, uma hora, não importa o tempo. Se estamos sós. Se você quiser, a gente casa ou namora. A gente fica ou enrola. O que eu mais quero é que você me queira. Maravilha, vamos em frente. A minha querida Dilene Oliveira, em Nova Matrona, Salinas. Um beijo pra vocês aí, viu? Ouvintes da Cultura FM. Minha querida Catarina, em Lavras do Sul, a sua mamãe. Todo mundo ouvindo o Mundo Sertanejo pela Local FM, né? Todo mundo sintonizado na Rádio Local FM, Lavras do Sul. Um abraço, Camila Oliveira, todos da equipe. Muito obrigado pelo carinho de sempre, viu? Paula Fernandes canta. Quem é?

Sebo de carneiro perfumado, saúde com beleza. É bom que dá gosto. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, estamos de volta, meu amigo Juliano de Almeida, em Boa Esperança, do Norte Mato Grosso, né? Rádio Boa Esperança FM, exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu, Juliano de Almeida, todos da equipe, viu? Um abraço, muito obrigado a todos vocês, viu? Cacau Paradise, Rádio Trans FM, em Juiz de Fora, Minas Gerais, exibindo o nosso programa. Um abraço a todos vocês aí, amigos da Rádio Trans FM, em Juiz de Fora, todos os nossos ouvintes. Um beijo no coração de todos vocês, viu? A Mônica Santos, em Roda Velha, Bahia. Muito obrigado pelo carinho. A todos vocês, muito obrigado, viu? Vamos em frente. Mundo Sertanejo traz pra vocês agora, cantando bonito, Leonardo, Pega Eu e Leva pra Você. Quem quiser um coração cheio de amor e paixão, tenho pra dar e vender. Pega eu e leva pra você. Pega eu e leva pra você. Se você tá sem ninguém e tá procurando alguém que te ame e dê prazer, leva pra você. Quero ser sua metade, a sua felicidade, sou seu amanhecer. Pega eu e leva pra você. Pega eu e leva pra você. Estou contando as horas pra gente se ver. Quando você chegar, eu quero te dizer: pega eu e leva pra você. Pega eu e leva pra você. Pega eu e leva pra você. Pra você. Pega eu e leva pra você. Pega eu e leva pra você. Pega eu e leva, leva pra você. Muito obrigado, gente. Maravilha, maravilha. Quero mandar um abraço carinhoso mais uma vez a todos vocês, a Jaqueline Becker, a todos vocês amigos da Rádio Alvorecer FM em Bom Jesus, Goiás. Estou recebendo muitos convites, né, no Facebook, de amigos, ouvintes do nosso programa aí em Bom Jesus. Obrigado a todos vocês pelo carinho, viu? Muito obrigado a todos vocês, ouvintes da Rádio Alvorecer FM, todos da equipe em Bom Jesus, Estadão de Goiás. Rádio Satélite FM também no Estadão de Goiás, exibindo o nosso programa aí em Piranhas, né? Estadão de Goiás, cidade linda. Um abraço ao prefeito André Ariza, a todos vocês da equipe da Satélite FM, ao meu amigo Jota Oliveira, Nelson Nunes, Ronaldo, a todos vocês, muito obrigado, viu? O Sirlene Vaz, todos vocês ouvintes aí do nosso programa pela Satélite FM em Piranhas, Estadão de Goiás. Jota Neves canta O Sol das Manhãs. Sol das manhãs,

tá sofrendo por besteira. Eu tô bem, mas bem apaixonado. E você nem aí pra mim aqui do lado, que bobeira. A gente tá sofrendo por besteira. De você que eu tô falando mesmo. Não desvie o olhar de mim. Não faz assim. Não seja tão injusta com o nosso amor, por favor. Eu sei que você tá sentindo medo. Não se entrega porque tem receio. Às vezes chora escondida por aí. Por que não vem me procurar? Eu tô aqui. Eu tô apaixonado e você nem aí pra mim aqui do lado, que bobeira. A gente tá sofrendo por besteira. Eu tô bem, e você nem aí pra mim aqui do lado, que bobeira. A gente tá sofrendo por besteira. Bobeira, a gente tá sofrendo por besteira. Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.